Que tu me ensinaste a viver desta forma, te quero. Não encontro razão nesta vida e por isso te espero. Pela imensa ternura e teu modo de ser, eu te quero. A teu lado eu sinto o quanto te amo e venero. Porque me ensinaste a viver desta forma, te quero. Porque antes de ti não senti um amor tão sincero. Porque nada me dá a ternura que a teu lado encontro. E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero. Porque nunca na vida encontrei um amor verdadeiro. Porque estando a teu lado eu enfrento o mundo inteiro. Por muitas razões que eu tanto te quero. Naná, naná. Amor, amor. Naná, naná. Amor, amor. Naná, naná. Porque às vezes dormindo, querido, em meus sonhos te chamo. Pela imensa ternura e teu modo de ser que eu te amo. Este amor é tão grande que o mundo parece pequeno. E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero. Porque nunca na vida encontrei um amor verdadeiro.